da Edson, o código de Morse, Grambel no telefone, Lunatic Woman Strong, Sigmund Freud, sua mãe, Von Braun e seus cometas. Ao sul da linha imaginária de Jofre, Roberto Carlos Braga. No hemisfério norte, Cassius Clay, Frank Sinatra que trapaça. Eu vou enfrentar no escuro. Hoje é o passado do futuro. Eu vou escrever no muro. Hoje é o passado do futuro. Que trapaça.